Salve a terra dos altos coqueiros, de beleza soberba estendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco mortal e mortal. Bom dia. Seja bem-vindo. Uma ótima quinta-feira para você. Venha viajar conosco pelo mundo dos grandes hits nacionais e internacionais. No melhor da música. Pela Rádio Aconchego, é claro. Som. Isso. Vai. Pode aumentar mais música. Bota mais música. Depois vai. E a partir de agora você está conectado conosco pela Rádio Aconchego 88.1. É a rádio que fez uma programação com muito amor para você. Bom dia, Rafael. Para não deixar de lado a pergunta que eu sempre faço. Abraçaste alguém hoje? Já abracei até eu mesmo, né? Já abracei na yoga, a gente abraça o próprio joelho. Né? Isso é importante, vai se conhecendo, né? Isso. Você sabia que a terapia do abraço definitivamente é muito poderosa e pode curar diversos males do corpo? Sabia disso? Muito poderosa. Imagina. Estudos mostram que abraçar, assim como rir, é extremamente eficiente, até mesmo na cura de doenças como depressão, ansiedade, estresse. Um abraço bem dado, quando os corações são colados, né? Contra o outro, são benéficos, né? Os abraços podem aumentar os níveis de ocitocina no corpo, né? Aquele hormônio do amor, né? O abraço mais longo, ele aumenta os níveis de serotonina, o hormônio que regula o sono e o humor. O abraço melhora o sistema imunológico, o abraço leva a autoestima, diminui as tensões do corpo, equilibra o sistema nervoso. É uma maravilha, né? O abraço. Então abrace mais, abrace muito, abrace todas as pessoas que você queira. Cuidado para o abraço não ser um abraço desvirtuado, né? Cuidado. Virginia Satter, ela é muito conhecida porque ela disse que nós precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver. 8 abraços por dia para ficar bem. E 12 abraços por dia para crescer. Ok? Maravilha. Então não deixe de abraçar. Tenha um bom dia. Seja bem-vindo. Uma ótima quinta-feira para todos que estão nos ouvindo. E pode curtir nosso programa. E você, a partir de agora, está conectado com a Rádio Aconchego no Melhor da Música, 88.1. E você sabe, Rafael, hoje nós temos um tema especial. Você fez um desafio e a nossa técnica atendeu. Fizemos a produção para conhecer um pouco da música japonesa, né? Então, o tema é Eurobeat. Eurobeat. É o tema da música que o Japão ela teve uma influência muito grande da música ocidental, né? Muito grande. Tanto é que hoje no Japão existe bandas de rock, bandas de rap, bandas de diversos tipos, né? Não é mais só aquelas músicas, essas músicas lindas para você relaxar. Uma nação muito mística, né? O Japão, né? Isso você conhece bastante. Você já leu muito sobre o Japão, né? Você não é adepto de Buda, né? Já li um pouco. Conheço um pouquinho da cultura japonesa, mas muito menos, né, do que poderia também. Ah, isso é verdade. É interessante a gente dizer que se você quiser participar do nosso programa, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, né? Pelo blog radioaconchego.milharal.org ou ainda pelo nosso WhatsApp, né? 81 9972 21 5409, certo? 9721-5409. Você bota o 9 na frente e entra no nosso WhatsApp. Mas o WhatsApp nem precisa, né? Não precisa. E o nosso e-mail é radioaconchego@resup.net. Não é isso? Exato. Se você quiser escutar o nosso programa pela internet, você entra na orelha.radiolivre.org/aconchego. Tudo correto? Certíssimo. E se você ainda quiser conhecer a Rádio Aconchego, você vem até o prédio do CIS, que fica na rua Lindolfo Colo, número 65. E aí você entra em contato conosco. Mas vamos tratar do que interessa, que o desafio foi feito. Então, nós temos um programa especialíssimo hoje. Eu desafiei, nem achava que... Sobre a música japonesa, né? A gente tem que dizer que nos primeiros tempos, né? Eles têm músicas assim mais... que são músicas para você relaxar, para você meditar, de acordo com a questão religiosa deles, né? E sofreram grande influência da música ocidental, né? A música ocidental possui forte presença no Japão, sendo que o país é um grande mercado da música. Tem bandas no Japão que venderam milhões de discos e tocam pelo mundo hoje, sabia disso? Importante, dentro do rock, dentro de tudo. Para ser bem sincero, eu não conheço. Eu sei que eles são... Por exemplo, eu gostava muito quando eu era mais novo de Iron Maiden. Uma banda de metal, né? É inglesa. Sim. E do que eu acompanhava, eu sabia que, assim, as bandas de rock, elas... Um grande mercado de fato é o Japão, assim. Tem shows lendários das bandas no Japão, assim, né? Lota, estádio, eles gostam muito. Mas a música japonesa eu... Não conheço muito. Não conheço. Interessante, eu estava vendo na pesquisa que eles também são adeptos das orquestras sinfônicas. Eles têm muitas, né? Aí eu peguei aqui só algumas para você ter uma ideia, né? Tem a Orquestra Sinfônica de Guna, de Hiroshima, do Japão, de Kyoto, a Filarmônica do Japão, a Sinfônica do NH... da cidade de Tóquio. Essas foram só algumas que eu peguei, né? Mas tem muitas outras, né? Mas aí é interessante a gente perceber que a música japonesa, ela é um pouquinho, ela difere um pouco quando se trata da questão tradicional. Mas quando se trata da questão, podemos dizer, voltada para a influência ocidental, você tem, são grandes cantores, né? É que nós não estamos acostumados com... Nós estamos acostumados em ouvir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos escutar logo três músicas, ou duas músicas, você que sabe aí, Rafael. Vamos começar com... Diga aí o nome da música, da banda. Você tinha selecionado aqui... Stereopony. Essa banda é uma banda japonesa formada em 2007 em Okinawa. Formada por mulheres, principalmente a vocalista, que é Aimi. Aimi? Aimi, Você sabe que Okinawa fica mais ao sul do Japão, né? Então vamos lá, vamos escutar essa banda. E a outra qual Stereo é? Stereopony e a banda Seven, né? Sete. A música é chamada Lovers. Lovers. Essa banda é uma banda japonesa que foi formada em Okinawa. E Nani é a principal vocalista. Outra banda feminina. Eles têm muitas bandas femininas lá. Mas vamos ouvir, né? Simbora. Thank you.

Toda terça-feira, às 9h15 da manhã, aqui na sua Rádio Aconchego, temos o programa Prato Cheio. E no dia 15 do 5, semana que vem, às 9h15, vemos com um novo programa. E o tema será... Mitos e verdades da nutrição. A gente espera você. A gente toca, o que você gosta de ouvir. I'm e voltamos com mais um programa, o melhor da música. E o melhor da música hoje, ele tá muito quente. Só os rock and rollzão japonês, né, Cidinho? É, nós fizemos a pesquisa em cima do Japão pelo desafio e tá aí tocando e informação, porque a Rádio Aconchego, ela é informação, é música e informação na medida certa. Massa, então vamos aproveitando essa oportunidade, né, de conhecer esse som que essa juventude japonesa aí tá fazendo. Exatamente, né? Não esquecendo que o nosso telefone zap é 81 99 721 5409, 97 21 5409. Aí você deixa uma mensagem, né? E se você quiser entrar no nosso e-mail, você entra pela radioaconchego@rizep.net. E para nos ouvir online, você entra pela Orelha Rádio, orelha.radiolivre.org/aconchego. E aí você vai nos ouvir e curtir nossa programação, ok? Show de bola. É, lembrando que o nosso programa acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã, né? Não é isso? 10 horas da manhã. E estamos aqui juntos, eu, Cidinho Silva e Rafael Tenório, na mesa de som, ok? Então, okay, quem estiver interessado em fazer um programa ou mandar uma mensagem ou pedir uma sequência de músicas, entra aí na nossa rede social aí e deixa a mensagem pedindo, que Rafael está sempre acompanhando no Facebook ou no e-mail. E aí a gente pode fazer de acordo com o que você quer, porque a Rádio Aconchego faz o melhor para você. Falou bonito. É isso? É, bacana. Então, mais um. Eu tava, Rafael, pensando em casa. Tava uma coisa que me casquetou. Eu tava preocupado com o que tá acontecendo no momento no Brasil. E eu me senti sem identidade nenhuma. Eu me senti perdido. Eu disse, pô, eu sou o quê? Quem sou eu? Né? Porque a gente não consegue fazer nada, pô. Os desembargadores resolvem tudo e o povo fica parado e ninguém pode fazer nada porque eles são donos da razão e da verdade. E a gente não tem o que fazer. Eu me senti perdido já desde o impeachment de Dilma. Eu já me senti sem chão. Aí vem Lula preso. Aí eu digo, bom, e agora vão me prender, porque já fizeram tudo. Né? Você é o próximo, né? Eu sou o próximo. Aí eu tava fazendo a minha pesquisa sobre o Japão. E aí vi um depoimento e procurei trazer pra gente, para os nossos ouvintes, bem interessante sobre projeto identidade. Aí vamos rolar agora e você pode curtir conosco. Pronto, na sequência a gente volta ou bota música? Na sequência a gente volta com duas músicas, né? É, diz aí, é... Natsukawa Hime. Hime. E Soul Brothers. Ok. Dedo no botão. Simbora. O que será a identidade? Quem eu sou em relação aos outros? Quem são os outros em relação a mim? O que o meu entorno interfere em mim? O que eu absorvo das pessoas à minha volta? O que eu recebo que forma a minha identidade? Eu, mundo, você, cultura, língua, amor, paz, impaciência, costumes, família, ordem, controle, postura, educação. Posso ser aquilo que sou, mas não completamente. Sempre quero agir diferente, me vestir diferente, ser diferente. Mas a sociedade impõe que eu faça parte do seu padrão. Assim como numa entrevista de emprego. Todos lá, vestidos iguaizinhos, com roupa social. E eu, me vendo a ser obrigada a fazer parte deste padrão. E assim vou sendo o que quero, mas o que não quero também, o diferente, mas o igual, o idealista, mas o real. A identidade se constrói com a vida. Vida dentro de mim, vida fora de mim. O meio onde eu vivo. A língua que eu falo. A cultura em que eu estou mergulhado. A nação em que eu batalho. Tudo vem para dentro de mim. Informações, acontecimentos, situações. E eu me imagino, me construo, encontro minha liberdade, encontro minha identidade. Rádio Coração. Agenda Cultural Aconchego. E hoje acontece a noite de música e poesia goianiense no Poço da Panela. É. A apresentação reúne os músicos Valfrido Santiago, Lucas Torres, San Silva e o poeta Felipe Vonney, no lançamento do projeto Tertúlia, hoje às 20h30. Estão abertas inscrições para as oficinas de turbantes, que será realizada pelo SESC em duas áreas, uma no Recife Antigo, né? Na parte da, na, no no SESC e a outra em São Lourenço da Mata. Pessoas de todas as idades podem participar. E a única pedida deles do SESC é que a pessoa, para se inscrever, tem que levar 1 quilo de alimento, né? Então acontecerá de 18 às 20, às 19 horas. Acontece hoje e amanhã, mas chegou na hora com 1 quilo de alimento, a pessoa se inscreve na hora. Então a coisa tá boa. Ok? São Lourenço da Mata e o bairro de Santo Antônio. Certo? Show no SESC. Tá acontecendo também o festival da celebração do reggae em Recife, né? Vai até o dia 19 de maio, no espaço do Clube Português. Sempre à noite, né? Então quem quiser participar de reggae, vão estar lá grandes bandas de reggae. A coisa vai ser boa, né? Então quem gosta de reggae, Clube Português, a partir das 19h45. Ok? Ok. Passou a agenda cultural. Vamos embora. De volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego 88.1. A Rádio Aconchego faz a programação pensando em você. É a Rádio do Coração. Então cada um que... E que cada receba, uma que esteja ouvindo, feche os olhos e entenda que é pra você. É verdade. E a nossa programação de hoje, ela é especialíssima, né? Nós estamos destacando... as músicas japonesas, né? Sim. Europa Beat, né? Por quê? Porque foi uma mistura aí que o Japão recebeu como influência da música ocidental. E nós estamos mostrando, porque a Rádio Aconchego, ela dá informação e música na medida certa. Nós tocamos música, todos os hits mundiais aqui, os melhores hits do mundo. O que você gosta de ouvir, você escuta na Rádio Aconchego, né? Não esquecendo que todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, nós temos o melhor da música, trazendo sempre uma novidade para você, ok? E okay, Nas, filho. Qual o dia do Poeira Criativa? É nas quartas-feiras, de 18 horas. E o SIS traz algumas modalidades de saúde para a pessoa, né? Não modalidade de remédio, mas modalidades de mentais, saúde. Não é isso? Então... Cita algumas aí, Rafael, que tem aqui no SIS. Tem yoga, tai chi chuan, tem biodança, bioenergética, constelação familiar, liangong, terapia comunitária. Então as pessoas que desejam participar de alguma terapia dessa, chega no SIS, faz a sua inscrição, né? E isso. Começa a... ficar bem, né? Ficar isso, bem. Tudo gratuito, né? Alguns serviços, todos serviços públicos, alguns comunitários também. Então, é pro corpo, pra mente, pra alma. Então, são serviços que trazem... São práticas que trazem saúde, né? Mas isso saúde é a partir da qualidade de vida. Exato, exato, exato. E não esquecendo que o nosso telefone é o 97215409. É o nosso zap, né? Isso, então nosso é zap. Mandar um zap pra gente, trocar uma ideia. Se você falar, quiser ouvir... Olá, Rádio Aconchego, como está? E se quiser ouvir, pode botar uma sequência de música, diz que eu quero ouvir essas músicas, e a gente seleciona pra você, e na outra semana você escuta, durante a nossa programação. Nós temos 24 horas de sucesso, né? Então as pessoas podem curtir, nós fazemos o melhor pra você, e a Rádio Aconchego é isso, é a Rádio do Coração. Show de bola, e agora a gente vai... E vamos curtir mais duas músicas, né? Então a gente escuta agora Yutaka Ozaki. Isso, muito bom. E show... Como é que é? Que aqui não tá escrito todo. Shoko Nakagawa. Nakagawa. Isso. Vamos lá, vamos curtir. Vamos lá, vou dar o play então. I love you. not you. I love you. Nogale tadoritsuita kono heya. Nani mo kamo yurusareta koi janai kara. Futari wa marure tsute neko mitai. Kono heya wa uchiba ni umoreta akibako mitai. Dakara omae wa koneko no youna nakigoe de. Kishimu beto no ue de yasashisa mochi ari. Kitsuku karada dakishime aeba sore kara mata. きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ傷ついたままじゃいないと誓い合った遥かな銀河ペガサスファンタジーそうさ夢だけは誰も奪えない心の翼だからさ先生が正面はみんな先生が明日の勇者 Oh yeah 先生がペガサスのように先生が今こそ Dessa forma que eu chego nas feiras e ganho minha vida. Meu nome é Karine Priscila, sou dona, proprietária, modelo e estilista da Negrita Modas. Tanto que ultimamente as pessoas só me chamam de Negrita. E sempre gostei de moda. E foi muito bom porque eu consegui transformá-la em profissão. De repente, eu conheci o turbante. E nele descobri que não era só um acessório de moda, e sim de luta e resistência. E, através disso, eu queria saber mais sobre a minha etnia, sobre a minha cultura, sobre o que é ser negro. Comecei a ter informações através de internet, Facebook, YouTube, de amigos, e percebi que o empoderamento não é só ostentação de bens, e sim de conhecimento. Porque a partir do momento que o negro sabe o que é ser negro, ele consegue entender de todas as dificuldades que acontecem em nossas vidas. A solidão da mulher negra, a hipersexualização do negro, a alta taxa de desemprego, o colorismo e outras coisas a mais que eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando para vocês. E com essas informações, eu consegui transformar minha vida, tanto do lado pessoal e a profissional. E com isso, eu comecei a ser ponto de referência. E as pessoas perguntavam: onde tem turbante? Aí falavam: ah, é com a negrita. E aí eu comecei a entender que eu tinha que fazer uma moda afro, que era uma coisa minha. E assim eu comecei a ser mais conhecida. Mais pessoas começaram a me chamar para participar de feiras, tanto afros e as feiras mistas. E para mim foi muito bom, porque eu comecei a ter uma identificação com os negros que também iam em feiras mistas. Porque se a gente quer igualdade, respeito, a gente tem que estar em todos os lugares. E assim foi, de lugares em lugares, de feiras e feiras, até eu chegar na capital. Chegando na capital, eu conheci outros elementos da cultura afro. Livros, brinquedos. E eu achei maravilhoso, porque eu não vi isso aqui. Então, pensei, por que não trazer para cá? Livros, de repente, seria um pouquinho difícil para mim. Mas os brinquedos, não. Pô, sou costureira. Por que não fazer as bonecas negras de pano? E daí surgiu as bonegritas. Estamos de volta com o melhor da música pela Rádio Aconchego. Hoje, trazendo a música japonesa, Eurobeat. Ô Sininho, e essa fala que a gente tocou agora, né? Fala um pouquinho da inspiração de ter trazido ela. Não, eu tava. Porque é o seguinte, eu tava conversando. Eu tava vendo na televisão algumas pessoas se queixando da discriminação que estão sofrendo. Pessoas negras. E a moça tava dizendo que. Essa semana na Rádio TV, parece que foi Canal 11. E a moça tava dizendo que ela, quando era mais jovem, alisava o cabelo. Sim. E a mãe dela dizia: minha filha, assuma sua negritude. E ela ficava: não, mas mãe, na escola as meninas da minha cor, todas elas alisam o cabelo, ficam bonitas, parecidas com as brancas tal. E isso era uma pressão muito grande que ela recebia. Até que um dia ela conheceu um namoradozinho que fazia parte desse movimento negro e disse a ela que ela ficaria mais bonita se ela usasse aquele tipo de modelo de cabelo afro, né? Sim. E aí, depois que ela fez isso e começou a ir para a escola daquele jeito, foi elogiada, inclusive, pelas amigas e pelos amigos. E ela disse que, a partir dali, ela nunca mais ia voltar a fazer o que ela fazia antes, que era ridículo. Ela não tinha cabelo liso, tinha cabelo crespo, né? Então, ficaria mais bonita da maneira que ela estava agindo naquele momento. E isso me tocou. E quando eu escutei esse depoimento, eu digo: eu vou levar para a rádio para que todo mundo saiba disso também, né? Que, assim, tem que valorizar, né? Massa, então a gente entende aqui, né, da importância de valorizar as culturas, né? O específico de cada uma. E aí vamos. Estamos aqui hoje, né, com esse pequeno momento, né, dessa valorização da cultura negra, enquanto que a gente está também trazendo aqui a cultura japonesa. Exato, porque a nossa rádio é uma rádio que procura atender a todas as modalidades. E ela traz uma programação feita para o ouvinte. Então ela traz tudo de bom. Né? Ah, se algumas coisas de ruim também, porque na vida não... Não pode ser só ter coisa boa, né? São altos e baixos, mas a nossa rádio é a rádio do coração. Isso, sendo importante, é que tem até uma frase de um livro que pergunta isso, é do Carlos Castaneda. Carlos, é? Castaneda, esqueci o primeiro nome. Mas ele entra muito em contato, é um antropólogo, mas que entra muito em contato com um pajé, um xamã mexicano, né, um líder espiritual, um guia espiritual, né, dos índios mexicanos, que faz essa pergunta, né? Tem caminho, tem coração o seu caminho? Não importa qual é o caminho, a pergunta é, tem coração esse caminho? Tem que ter verdade, né? Tem verdade? Tem que existir. Isso. Tiene corazón este camino? Ó, menino, o nosso técnico de som aí tá virado no espanhol, né? É isso, né, Cidinho? Mas hoje nós estamos, infelizmente, terminando o nosso programa já. E convidando todo mundo que já ouviu para na próxima quinta-feira, às 10 horas, ouvir um pouco mais do nosso Melhor da Música. Sempre trazendo todas as semanas um tema diferente, um tema gostoso e muita música, muita informação para todo mundo. Ok? Me despedindo, um grande abraço para todo mundo e até a próxima terça, Rafa. Massa, Cidinho, obrigado aí por mais um dia, né? Estamos aqui fazendo junto esse programa, número 33 já. Então, e aí, agradecendo também a quem nos ouviu, né? E aí, ao final, agora vamos botar Ann Lewis. Botar uma música só, o que é que tu acha? Bota uma música só pra terminar e um abraço pra todo mundo. Lançando no blog, né? Quem quiser ouvir esse programa novamente, pode ouvir no blog, né? Rádio Aconchego, claro. Miliaral.org. Todos os programas vão pra lá. Quem gostou do programa e quer ouvir de novo, pode também ouvir na reprise, que será... Isso, nas sextas-feiras... às 20 horas e no sábado às 14. Às 14. A pessoa liga lá e vai curtir o Melhor da Música de novo, ok? Beleza, simbora então. O Melhor da Música hoje é pelo mundo, né? Pelo mundo, Japão. Então a gente se despede como? Sayonara? Sayonara! Então até mais. Sayonara! Sorry, só toco o timbre.